JR Júnior chegando na parada, irmão. Justiça e revolução. Eu mando a favor dos pretos e contra todo MC do Paraguai. Parada é assim, ó. Cultura de preto, o rap é som de preto. Fale o que quiser, mas aqui só cola preto. Você balança e cai, aqui não fica, sai. Filhinho de papai, MC do Paraguai. Cultura de preto, o rap é som de preto. Fale o que quiser, mas aqui só cola preto. Você balança e cai, aqui não fica, sai. Filhinho de papai, MC do Paraguai. Rap não é onda, é um bagulho sério. Se você fala mono, minha rima sai estéreo. Sem lero lero, blá blá blá, coisa e tal. MC conceituado, na quebrada tem moral. Sou original e você cópia mal feita. Playboy rimando, o que tu não aceita? Não, não tem receita, é simplesmente dom. Se sai do coração, a galera curte o som. Faz o coral e canta todo mundo junto. Branquinho rima mal, porque boy não tem assunto. Vai falar de quê? Do carro que ganhou? Do shopping da mesada que o papai não aumentou? Se liga, cê tá comprando briga. Com a nossa ideologia, sua música é inimiga. Você nunca vai roubar nossa cultura, movimento. Tu pode ter dinheiro, mas nós temos o talento. Cultura de preto, o rap é som de preto. Fale o que quiser, mas aqui só cola preto. Você balança e cai, aqui não fica, sai. Filhinho de papai, MC do Paraguai. Cultura de preto, o rap é som de preto. Fale o que quiser, mas aqui só cola preto. Você balança e cai, aqui não fica, sai. Filhinho de papai, MC do Paraguai. Tá no melhor colégio, pode crer, tu tem estudo. Mas na hora de rimar, não tem conteúdo. Sabe por quê? Eu vou lhe responder. Não adianta conhecer de longe, tem que viver. Saber que a parada não é pra seu estrelismo. Hip hop surgiu na luta contra o racismo. É muito mais que pegar o microfone e cantar. É entretenimento, mas é pra conscientizar. É a ideologia aliada à diversão. Todo MC é formador de opinião. Faz a multidão levantar a mão e cantar a canção de coração, como se fosse oração. Nossa palavra pode destruir ou levantar. Por isso é bom tomar cuidado com o que vai falar. Se quiser se aparecer, tá no lugar errado. Saia daqui, MC falsificado. Cultura de preto, o rap é som de preto. Fale o que quiser, mas aqui só cola preto. Você balança e cai, aqui não fica, sai. Filhinho de papai, MC do Paraguai. Cultura de preto, o rap é som de preto. Fale o que quiser, mas aqui só cola preto. Você balança e cai, aqui não fica, sai. Filhinho de papai, MC do Paraguai. É sempre assim, primeiro fala que não presta. Quando ver que pode dar dinheiro, mete a testa. Quer usar nossa cultura em prol do seu ibope. Pegou o samba, o axé, agora quer o hip hop. Devia ser crime, roubo de musicalidade. Se fazem isso é porque falta criatividade. O som que você toca é copiado ou roubado. A bossa nova, por exemplo, é samba elitizado. O rock foi endemonizado quando os pretos criou. Mas todo mundo admirou quando o Elvis cantou. Tem algo errado aí, você não me engana. Nossa cultura não virou casa da manjoana. Não tô dizendo que você não pode cantar rap, mas se tá chegando agora, respeita, moleque. Hip hop é nosso e não da playboyzada. Aqui não tem espaço pra rima falsificada. Cultura de preto, o rap é som de preto. Fale o que quiser, mas aqui só cola preto. Você balança e cai, aqui não fica, sai. Filhinho de papai, MC do Paraguai. Cultura de preto, o rap é som de preto. Fale o que quiser, mas aqui só cola preto. Você balança e cai, aqui não fica, sai. Filhinho de papai, MC do Paraguai.